com radares, tem que acionar o Alfa e o Char. Ok, um abraço. Autorizado Fortaleza 390 via Tijuana 9, subida Momo, transição Frote, curva esquerda após a decolagem. 5467 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Fortaleza nível 390, saída Momo, Frote, com primeira curva à esquerda. Notre Zuluno 9, a primeira aerovia, 5467 e 1935, tá? 3296. Correto, chama para puxar o acionamento. Camará, 3296. Agora a 1 milha e meia do externo. Web 6141, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre ao número 1 para pouso. Vento 120 graus, 12 nós, ajuste no 09. Chama a pista livre, 737 para iniciar a corrida de decolagem. Partiu a autorização, é o Ocean, né? 6141. Trip 5240, solo aos 44, ao livrar direita, chame solo no 21 decimal 9. Direita 219, graças. 5240, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. Salvador, Zulu, tá Romeu, agora chamará o controle, 1935. Pedro Matias, a decolagem foi os 4-4-19-35, é o controle, Zulu, tá Romeu. Obrigado, Salvador. Controle, Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Zulu, tá Romeu, tá mantendo 1-9, corredor axé. Confio pro controle. É o Papa Romeu, Zulu, até Romeu, tá mandando 1-9 no corredor axé. Ciente, prossiga visual na escuta. Ciente, Romeu. Oxer, 6141, pista livre, autorizado pouso, vento 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso, 6141. Transponde, 5160. Ciente, está modificando de 5165 para 5160, Zulu, tá Romeu. Ciente. Goiânia 06721, na Momo. Web 721 no controle, contato radar. Gol 1754, chame Recife 12545. 2545, boa tarde. Boa. Controle 6721, estamos atrasados, uns 40 minutos deu rolo lá no Galeão, será que conseguimos frotir? A gente vai tentar uma posição bem distante para abreviar sua trajetória e chegar o mais rápido possível ao destino. Mas vamos contar com o centro de controle Recife, o melhor centro do Nordeste. Excelente, wonderful, estamos aguardando. Vai taxiar via Lima, Mike Quebec. Na Quebec vai manter posição e chamar a torre em 18.6 para o cruzamento. Salvador, 5595, esse é o controle, Salvador. Ajuste 1011 via Mares, essa para 2000. 1011, ideal, essa para 2000. 5595. Zulu, até o Romeu, qual foi o ideal para a Guarambi? 277. Ciente, ainda mantendo mil pés. Ciente, eu tava. 3144, livre ali. A 3144, Salvador, livre LS. Controle, Salvador. Salvador, boa tarde. 5626 Salvador, identifique, voo em Bonf, chegada a Bonf, ajuste 1019. Bonf para Bonf, 1019, 5626, possível forçar o caminho, senhor Jona? Sempre é possível, capitão, mas a princípio o senhor vai voar Bonf. Ah, filho, vou voar a princípio Bonf, 3562. Contato está estabelecido em Conde, trip 626. Gente, 3144, localizador estabilizado. Em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, torre 1186. Lima, corrija, Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu, estimado para pouso. Estimado Zulu 836, senhor. Anotei. Controle Salvador Gono 806 decolou. 806, esse é o controle Salvador, contato radar. Na sua escuta. A subida será da L da Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5473 é o código transponder, 1935 no controle. Pés, próximo ao farol da barra, não vai interferir com a sua aproximação. Tranquilo, esse está tranquilamente no esquerdo, obrigado. É o Leda Bridge e a Upper do 110. Percola com o transporte 5473 e o controle 1935 com o 3362. Correto no 336, chama para pushback acionamento. Amarelo 336. Dentro de 30 segundos será autorizada a ascensão. Certo, tá rodando. Tá 3144, pista livre autorizado, pouso, pista 1-0, vento no 3-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso no 3-0, no 2-9, tá direcionando para 4. Tá 3805, decola o 50, controle 119, decimal 35. 935, boa tarde, 3805. Opa Romeu, Zulu, Hotel Romeu, voo direto Guanambi, ascensão livre. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805, decolou. TAM 3805, decolou, este é o controle, meu cordial, após 2000, Leda, contato radar. Grato senhor, após 2000, Leda, TAM 3805. Ano 320, livre LS. Muito bom. Tripe 626. Agora vão girar para Pelo. Pelo direto, 626, obrigado. No Pelo. Tá 3144 no solo ao 52. A liberar direito, chama solo 121 no decimal 9. Direita do 9, tá 3144. Web 721, chama Recife 12545, boa viagem. 12545, muito obrigado. Porsche da Juliette. E Alfa, é importante pra Juliette, tá 3144. Oceano 320, e estabilizou? Positivo, senhor. Em aproximação para pouso, redução, cheque trem, torre 1186. 86, obrigado, César Lima. Até. Oceano 210, está autorizada a aproximação em LF. Autoridade LF, 6210. O 924, aguarde com a PMACO. Até a posição. Eu vou aguardar, tá preso, tá. Aguarde. Salvador, gol no 394 para o táxi, 1970 a bordo, estou no dia de 3 horas e 47 minutos, tocando São Paulo. Táxi, Apache, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Apache, Índia Alfa, ponto de espera, torre 186, para o gol, 1970. Salvador, 332, 16, pronto para pushback, acionamento no 09. Aguarde. Controle Salvador, 35595. Prossiga. Poderia confirmar a informação do tráfego na nossa posição de 11 horas sem informação de altimetria? Confirmo sim, tráfego e voo visual. Gente, 5595. Browns 109. Ele posto 10063, e para 4000 com 10111. 4000 pés 10111, 5626. Não 40, 52. Gente. O 5595 da Trinca Proa Luna. Livre. Valeu. Luiz 58, a subida é a Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5456 é o código, 1935 é o controle. Para Maceió, igual 350, e abre 58, vale 10, esquerda, Puca, Aracaju, todo o compadre, o controle para o 9, correto, chama para posicionar. Oceaner 6210, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso. Vento 120 graus, 10 mãos, ajuste 10111. Ativo 01 para pouso, vai dar pista livre, 6210. Oceaner 6320, solo 57 ao livrar direito, 121 no decimal 9. 19,brigadão. Gol Romano 394, após a passagem da aeronave Airbus da Oceané, pintura da Avianca na final, ali mantém pistão zero. Alfa Juliette, 1-3, 320. Lua, de vital importância que esteja operando o Alfa Charlie para que a gente não tenha problemas como já tivemos há pouco com a aeronave da Oceané reportando tráfego. No caso, era a sua aeronave. Tiro com a VXR. Sinal, o 6210. 07, pronto, cópia. Graus 109. Teve pouso, tem meta de zero. Certo, para pouso pista 10. 641 é o código, 2641, e o controle em 119, decimal 35. Aprodor 90, aprodor 90 durante 5 minutos, hora certa 1-6-5-9. Vai manter o no meu pés até o farol da barra, ok? Tem livre acionar, chame pra emitir táxi 107. Eu não, você vai subir então até o nível 0625 e manter, eu tenho tráfego. São 3217 e a previsão é em mais 2 minutos pro pushback, tá ok? 3216, confirma? Afirmativo, a previsão é mais 2 minutos aí pro pushback. Ok. Foi o senhor que solicitou o pushback, foi? Exatamente, está no 09. Afirmativo. Prossiga. Upper Zulu 21, a subida será Arbor, após Arbor, Elephant. Pista livre, autorizada a decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 10 nós. Autorizada a decolagem, 10 para o Golombo. Mil pés, a sua distância em relação a Salvador, 53 milhas em contato radar, início de vetoração. Em caso de falha de comunicações, o Lima Kilo Zulu vai voar para o rádio farol Simbra pela magnética 050. Braxé, curva direita, cabeceiro no 7, 0160 é o código, 1935 é o controle. Tijolo, cotejamento correto, chame agora a torre 186. Salvador, boa tarde, está 343, da Fábio Galeão, 340. 193, aguarde um minuto, copia Galeão. Alvim para a torre, é o 395, estabilizado no localizer da 10. 35595, complete aproximação, aguardando autorização de pouso, vento 120 graus, 10 nós. Ajuste 1011. Ciente, 1011, 35595, aguardando autorização. Voldo 394, decola 01, controle 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35, para o Voldo 394. 10 graus à direita. Lima Kilo Zulu, tráfego posição de 11 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, passando 65, subindo para 85. Informação de tráfego para o Lima Kilo Zulu. Número 2 no setor, aguarde, 1924. Controle Salvador, Gono 394, subida da EL, passa o 025 para o 360. Com 394, controle, contato radar. Entendi. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Romeu. Já até o hotel. Na hotel, vai chamar as 2 de 18 e meia para decolar, ok? Thank you. adicione identificação, desça para o 090. A pista é 110, ajuste no 011. Só confirmando a chegada formada, foi a voz, confio poder para a Eu estou modificando, vou ir para a Itap, capitão. Desça para o 090. Beleza, Itap, descendo para o 90, rodou. Papai Romeu Zulu, até o Romeu, subindo para o 085, pronto para copiar? Conquista 110.07, grupo de 9, Bravo Kilo Novamba 025, 30 diagonal 16, ajuste no 016. Já será árvore após árvore direto, com a primeira curva à direita após a decolagem, 5593 é o código, 1935 é o controle. Está correto, Alfa Golf Charlie, me confirme o POB? 8 a bordo, acionamento táxi de decolagem agora com a torre 1862. A próxima táxi com 600 com 188 a bordo, alterando Fortaleza 240. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Já Alfa 186, pode esperar 1600. Só uma notícia, por favor. Prossiga. E a nossa saída prevista? Árvore após árvore direto. Estou no hotel aguardando para decolagem a partir da interseção. 107. Uma 07, copia a torre, confirma. Ok, 107, mantém a posição no hotel aguardando para decolagem. Desce até 2.500 pés, 5.626. Zulu, 7, Kilo Tango Romeu. 4.5, Zulu, Tango Romeu. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Kilo Tango Romeu, torre 1.186. 2.6, boa tarde, Zulu. Boa. 3 minutos, um minutinho, Sérgio. O senhor está pronto. Com 1.62, 3 horas e 50, alternando João Pessoa. Taxi autorizado via Pati, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1.863.16. Baixo, Índia Alfa, 3216, 3216. Sala 3193, está pronto para cópia? Torre, Kilo Tango Romeu, boa tarde. Boa tarde, Kilo Tango Romeu, reporte ao final de duas milhas, cabeceira 17, vento 120 graus, 109, ajuste 109, Kilo Tango Romeu. Bota duas milhas, 17, Kilo Tango Romeu, qual o número na aproximação, Tiago? Ouvi-me? Qual o número na aproximação? Dori. Correto, sim, que chama o próprio Chipec, será que? Conhecimento do seu tráfego agora. O trip 626 descendo para 2000, livre aproximação ILS, redução em cheque pré-pouso, aguarde transferência. Para 2000, autorizado ILS, aguardando transferência 5626. Salvador, passando o Vitorino de Juliette, decolou, não se escuta. Vitorino de Juliette, controle, prossiga visual na escuta. Consegue visual na escuta, Júlia? Trip 626 no localizador? Estabilizado, senhor. Muito bom. Checa o trem, torre 1186. 186, obrigado. Salvador, trip 5626. Trip 5626, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso. Vento 120 graus, 109, ajuste no 019. Forma de uma aeronave Islander, aproximando para final da 17, sem interferir com este aproximação da 10. Ciente do tráfego, aguardando pista livre, baixou e travou, 5626. 107 ali, mantém a partida da interseção. Autorizado acionamento e reporte para o táxi, Alfa Golf Charlie. Ok, Tango Romeu, tem autorizado pouso pistão no 7, vento no 20 graus, no 0 nosso. Kirtango Romeu. Repouso no 7, Kirtango Romeu. Ouro 600, decola 08, controle 119, decimal 35. 0965, uma boa tarde, 600. Boa. Torre Salvador, boa tarde, 32, 16, ponto de espera da pista 10. Tá, 32, 16, mantenha o ponto de espera, aguarde para decolagem. 32, 16. 107, autorizada a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 10 graus, confirmando a partida da interseção. 193, autorização. Autorizado, Galeão 340, via Pêsulo 10, subida da EL, Leda Bridge, curva à direita após a decolagem, código transponder 5502 e o controle 1937. Não tem problema, 5502 é o código do transponder 5502 e o controle em 119 decimal 35. Passou, 340 autorizado para o Rio de Janeiro, Galeão, APZU 10, Dael, Leda, Brito, 5502, transponder 1935, o controle para 3993. Correct, no correto, chanfra, puxa, tá no meio. Isso é autorizado. Pouso, vento 110 graus, 10 graus. PD, contato rádio com controle. Ao adentrar na terminal Ilhéus, a frequência será 1201. Afirmativo. O senhor está passando o setor de Cairu e Morro de São Paulo. Confirme. Controle está ciente. Eu não tenho traço para reportar no setor. Frequência livre. Afirmo, conforme a instrução anterior, tem autorizado pouso, vento 110 graus, 10 graus, ajuste no 09. No 09, livre pouso, 35626. Tá, 3216, após a passagem da aeronave a TR da trip na curta final ali, mantém-se no 0. Visão ao contrário, após, vai ali, mantém-se no 0, até 3216. Agora com controle 119 decimal 35, Rumba 07. Só confirmando, o corredor axé mil pés, que é o Rumba 07. Afirmativo, mil pés, chamando ao controle 11935. Positivo. Subida será árvore após árvore, direto, corrigindo após árvore, eleva. Primeira curva direita após a decolagem. 5510 é o código e o controle 119 decimal 35. Sim, então o Xandé 6315 autorizado 360 para Guarulhos, na fase de decolagem da pista 10, sair da água, transição elefa, árvore elefa, direto, curva direita após a decolagem. 5510 no transponder, 11935, controle de saída, a aerovia Pesulu 21. Está correto, 6315, chama para puxar também. Vai chamar, obrigado. Solo Salvador, trip 5626. 5626, muito boa tarde. Está autorizado Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo Paz 3, 5626. Solo 5193, posição número 10. Autorizado, já prende este táxi. 5193. Solo Gol no 924 para o táxi com 170, 2 horas e 29 apenas Salvador. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. De Alfa, Pós-Petra 586, vamos no 924. Cima aqui do Zulu, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Romeu, Romeu Golf, está autorizado a aproximação ILS, aguarde transferência. É, já tá louco. Whisky Fox Lima, Salvador. Prossiga visual, chame em caixa.